Essa é do primeiro disco. Viemos tocar essa letra aqui na pracinha do Vasco Alves. Lembra da pracinha, cara? Ali, ó. Ouça a explosão que vai haver em seu cérebro antecipadamente. Em seu cérebro antecipadamente. Você verá pelos olhos flutuantes pedaços seus. Agonizantes ante a vida, enquanto a sala fora, pois sacou, em tempo que é hora de deixar a matéria frágil do corpo seu que tomba. De deixar a matéria frágil desse corpo seu que tomba. Escute a bomba, escute a bomba. Seus olhos serão só, duas unidades soltas em propósito. Duas unidades soltas em propósito. Mas ainda verão a vida indo embora. Você fica pra morrer agora. Ouça a explosão que vai haver em seu cérebro antecipadamente. Em seu cérebro antecipadamente. Você verá pelos olhos flutuantes pedaços seus, agonizantes ante a vida. Enquanto a solta fora, pois sacou em tempo que é hora. Deixar a matéria frágil do corpo seu que tomba. Se deixar a matéria frágil desse corpo seu que tomba. Escute a bomba, escute a bomba. Seus olhos serão só duas unidades soltas sem propósito. Duas unidades sem propósito. Mas ainda verá uma vida indo embora. E você fica pra morrer agora. Vai morrer, todo mundo vai morrer. Vai embora e você fica pra morrer agora. É pra detonar. Ah, mudou! A vida vai embora e você fica pra morrer agora. Fica pra morrer agora. A vida vai embora e você fica pra morrer agora.